E estou na linha neste instante com o Arif Osman, ele que é presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Bom dia, Arif. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da RTI. Temos a confirmação aí dos participantes paranaenses, né, na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. Claro, Foz do Iguaçu Futebol Clube já sabia disso, né, mas agora então oficializada aí a participação do Azulão da Fronteira há mais um ano em competições nacionais? É isso mesmo, Guilherme. Com muita satisfação a gente recebeu esse comunicado. A gente já sabia, claro, que o Foz foi muito bem no Campeonato Paranaense, aproveitando a audiência da rádio. O cidadão iguaçuense não lembra disso, mas o Foz foi vice-campeão paranaense em 2018. É um fato inédito. E com isso a gente conquistou a vaga no Campeonato Brasileiro pela terceira vez e também na Copa do Brasil pela primeira vez, que é inédito também. Estou muito satisfeito, muito contente com esse resultado, Guilherme. Pois é, o Foz do Iguaçu Futebol Clube ficou aí na segunda colocação geral, né, da primeira fase ali, perdendo apenas para o Atlético, que teve pontuação maior. Um regulamento um tanto estranho que, enfim, até por conta disso o Foz não foi para a final, porque o regulamento era um tantinho esquisito nesse sentido, Arif. É isso mesmo, Guilherme. É uma forma de disputa diferente, né? Eu digo assim, nós não fomos favoráveis a essa forma de disputa, mas no final a gente acabou tendo que aceitá-la e a gente fez de tudo para chegar nas finais de uma das taças. Não conseguimos chegar nas finais, mas chegamos muito bem nas duas taças e isso nos deu a segunda colocação na pontuação geral. E méritos do trabalho, né, do Negreiros e toda a sua comissão técnica, fez com que o Foz conquistasse essas vagas fantásticas para 2019, que nos dá um calendário o ano todo, né, Guilherme? Pois é, o ano que vem então começa com o Campeonato Paranaense, vai ter a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso dá até mais margem aí para que vocês possam planejar desde agora como será a formação do elenco, o planejamento financeiro e tudo mais para o próximo ano? Isso mesmo, dá essa condição. Nesse momento, por exemplo, estou na estrada, chegando em Cascavel para reuniões com empresários e em busca de novos patrocinadores para o Foz, porque nós temos calendário e estamos apresentando a eles esse calendário, coisa que a gente não podia fazer até nos anos anteriores. Com certeza a contratação de jogadores também, você acaba fazendo o contrato anual, que faz com que você possa trazer jogadores melhores pro seu elenco, porque ninguém gosta de vir para ficar 4 meses só num clube. Então assim você lhe dá condições e competições importantes. O Negreiro está trabalhando muito, inclusive fazendo contratações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, viajando pelo estado do Paraná, acompanhando grandes jogos para a gente não errar e fazer boas contratações. E como é que está aquela questão até administrativa do Foz do Iguaçu Futebol Clube, a questão aí da criação de um conselho gestor, né, com empresários locais? Como é que está avançando essa proposta? Eles estão trabalhando bastante, reuniões com os diretores da Chapecoense, com o grupo gestor de Foz, o Dr. Veraldo Barbeiro, nosso presidente do grupo gestor, o Nego e o Rafael, eles estão trabalhando bastante para formar esse grupo. Eu espero que isso se concretize e realmente dê um start espetacular para o nosso futebol. Mas eu não posso ficar esperando, né, Guilherme? Então eu estou trabalhando muito, como se eu estivesse sozinho na administração, como sempre estive, e fazendo de tudo para que a gente possa manter o alto nível que a gente vem fazendo no futebol profissional. Mas eu espero que realmente dê certo o nosso grupo gestor e que possa me dar um pouco mais de tranquilidade financeira para poder trabalhar. Em paralelo, continuam as disputas nas categorias de base, né? O Foz do Iguaçu Futebol Clube participando nos campeonatos estaduais? Isso mesmo, estamos disputando e nos enche de orgulho, viu, Guilherme? É gostoso demais acompanhar o Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19. Afinal, é dali que vêm os jogadores que um dia estarão vestindo a camisa do Azulão no campeonato. Então é aquela máxima que o Foz realmente é um celeiro de craque, tem acontecido e a gente está trabalhando muito para isso. E você está vendo o sucesso dos nossos jogadores pelo Brasil afora. O mais ilustre deles nesse momento é o PP, que está jogando pelo Grêmio, jogou pela Libertadores, fazendo gol no Brasileiro, na Copa do Brasil. Está muito gostoso de ver o crescimento dos meninos que são do Foz ainda, porque nós temos um percentual econômico desses jogadores. E são mais de 10 jogadores que a gente já colocou em grandes clubes do Brasil, né, Guilherme? E era isso que eu ia perguntar mesmo. Como é que foi essa questão do PP até que está no Grêmio agora? O Foz ainda tem participação no passe? Como é que funciona? Sim. O Foz vendeu só 70% dele, Guilherme. 30% do passe desse menino que já está avaliado. A sua multa rescisória hoje é de 65 milhões de euros. E o Foz do Iguaçu é dono de 30% desse percentual e espero que se concretize no ano que vem uma venda fantástica para o Barcelona, que está de olho no menino já, graças a Deus. E a gente está trabalhando muito para que isso aconteça, uma venda fantástica do Grêmio para o Barcelona. E aí sim o Foz vai ser recompensado por todos esses anos de trabalho. Pois é, Foz do Iguaçu Futebol Clube investindo já há bastante tempo nas categorias de base e fazendo, né, esse trabalho aqui na região de fronteira. Inclusive, Arife, a gente acompanha aí, periodicamente vocês divulgando através do Facebook informações aí sobre seleção de atletas, né, as peneiras ali para selecionar novos talentos. Esse trabalho continua também ao longo daqui até o final do ano? Sim, sim. Nós estamos prevendo fazer uma avaliação técnica novamente em outubro. Ela não é uma peneira, porque o Foz não gosta de fazer aquele peneirão de um dia, dois dias. O Foz faz uma avaliação técnica que dura 30 dias, onde o atleta é acompanhado por 7 professores e todos os dias está sendo avaliado, porque a gente imagina que um craque não aparece num dia ou dois só. Então, com o decorrer de 30 dias, as melhores qualidades desse jogador aparecerão e a gente vem buscando bons valores dessa forma de trabalhar. Pois é, bacana acompanhar essa estruturação, né, do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Conversei aqui com Arife Osman, ele que é presidente da equipe. Arife, muito obrigado aqui pela participação e sucesso em todo esse trabalho importante de bastidores pensando na temporada. Obrigado, Guilherme, obrigado aos ouvintes aí. Sigam acompanhando as notícias do Foz do Iguaçu Futebol Clube, continuem torcendo, que nós estamos trabalhando muito para que 2019 também seja um Foz forte e vencedor, como aconteceu em 2018. Um abraço a todos.